ouvir agora? Eu tava aqui configurado direito aqui. Se a gente vai tocar um trecho de 16 compassos para fechar o loop da harmonia, então tem que configurar o servidor aqui para 16 compassos. A configuração é feita assim, ó. A galera escreve, vou escrever ali no chat aqui do Ninja M para te ver. Exclamação, volt, BPI 16. Aí a galera abre votação e todo mundo vota para ficar com 16 compassos, ou seja, é um giro de 16 compassos. Todo mundo ouve o que os outros tocaram depois dos 16 compassos. A ideia é ficar num loop, numa harmona e tal. Thank you. Thank you. teus braços ficar a sonhar dessa praia sem fim. Thank you.

Thank you.